Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que não ouvimos mais nas rádios convencionais, nas rádios comerciais, estamos aqui cumprindo essa missão. E hoje teremos o nosso quadro Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga, e ela vai contar para a gente agora sobre o que ela vai falar no nosso Papo Nutritivo de hoje. Oi, Marquinhos. No nosso Papo Nutritivo de hoje, vamos falar das comidas típicas das festas juninas. Até já. Não teremos, eventualmente, hoje o Cantinho das Letras e nem teremos o Dois Tempos. Para você entrar em contato com a gente, basta mandar e-mail para batepapomusical1@gmail.com com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Você pode fazer seu pedido musical de viva voz, basta mandar o arquivo anexo ao seu e-mail. Especial do mês. Hoje, no nosso especial do mês, vamos atender a ouvinte Débora, que não deixou o sobrenome, mas ela diz que ouve sempre o programa, faz aqui alguns comentários, elogios ao programa, e que não perde um. E resolveu essa semana participar do nosso especial do mês, mandando a sua listinha com 15 músicas, das quais aproveitamos todas, Débora. A Débora diz também que é do Espírito Santo, não diz a cidade, mas diz que é do estado do Espírito Santo. Vamos começar o nosso programa de hoje com Taiguara, geração 70, composição do Taiguara, e com o João Nogueira, Chorando pelos Dedos, de Cláudio Jorge e do João Nogueira. Nós estamos inventando a vida, como se antes nada existisse. Porque nascemos hoje do nada, porque nascemos hoje pro amor. Nós estamos descobrindo os corpos, como amanhã descobre as imagens, como o amor descobre a verdade, como a canção descobre uma flor. Nós queremos desvendar a tempo esse mistério azul de oxigênio, esse desejo imenso de sexo, essa fusão de angústias iguais. E nós vamos resistir sem medo à solidão de um tempo de guerras, e nossos sonhos loucos e livres vão descobrir e celebrar a paz. Inventando a vida como se antes nada existisse, porque nascemos hoje do nada, porque nascemos hoje pro amor. Nós estamos descobrindo os corpos, como amanhã descobre as imagens, como o amor descobre a verdade, como a canção descobre uma flor. Nós queremos desvendar a tempo esse mistério azul de oxigênio, esse desejo imenso de sexo, essa fusão de angústias iguais. E nós vamos resistir sem medo à solidão nossos sonhos, loucos e livres, vão descobrir e celebrar. Olhe o homem, como ele está chorando, chorando pelos dedos, lágrimas do som de um bandolim. Chore, homem, para espantar seus medos, que lá vem um tempo bom de ir a caminhar sob o luar de violões, ir a cantar, a dedilhar, pra festejar os tempos bons, poder viver, sorrir, amar, curtir carpir, pra prosseguir, mesmo assim chorar. Chore, homem, para espantar seus medos, e lá vem um tempo bom de ir a caminhar sob o luar de violões, ir a cantar, a dedilhar, pra festejar os tempos bons, poder viver, sorrir, amar, curtir, carpir, pra prosseguir, mesmo assim chorar. Olhem o homem, como ele está chorando, chorando pelos dedos, lágrimas do som de um bandolim. Para espantar seus medos. Ouvimos com o Taiguara, geração 70 do Taiguara, e com João Nogueira, do João Nogueira e Cláudio Jorge, chorando pelos dedos. Esse é o especial do mês, com repertório enviado pela Débora. E faça você também como a Débora, mande sua listinha de música, mande, participe do programa pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Continuando o desfile do repertório enviado pelo ouvinte Débora, vamos ouvir com Antônio Carlos Jocaf, deles, Opus número 2, e com Chico Buarque, As Vitrines do Chico Buarque. Me magoa, maltrate, quer desculpa, me retruca, me trai, quer perdão, me ofende, me fere, não tem culpa, Jesus Cristo, eu não sei quem tem razão. Esse fogo, essa farsa, essa desgraça me corrompe, corrói meu coração. Há momentos que eu paro e acho graça, e procuro e não acho a solução. Você abusou, tirou partido.

Ouvimos na voz da Maria Bethânia, da Sueli Costa, Coração Ateu, e na sequência, Tito Madi dele, Sonho e Saudade. Esse é o especial do mês com o desfile do repertório enviado pela ouvinte Débora. Na sequência, vamos ouvir Ilusão à Toa, do Johnny Alf, na voz do Johnny Alf. Essa música que recebeu também diversas outras gravações, todas muito bonitas, porque essa música também é muito bonita. E de Aloysio de Oliveira e Tom Jobim, com Silvia Telles, De Você Eu Gosto. Olha, somente um dia longe de teus olhos trouxe a saudade do amor tão perto, e o mundo inteiro fez-se tão tristonho. Mas embora agora eu te tenha perto, eu acho graça do meu pensamento a conduzir o nosso amor discreto. Sim, amor discreto pra uma só pessoa, pois nem de leve sabes que eu te quero. E me apraz essa ilusão à toa. Discreto pra uma só pessoa, pois nem de leve sabes que eu te quero. E me apraz essa ilusão à toa. À toa. À toa. Toda a minha vida, só você não sabe como eu quero tanto ser sua querida. Pra você eu dava todo o amor que existe, que esse mundo tem. E no fim, quem sabe, não sobrava amor para mais ninguém. Por você eu sei que esse meu amor sempre duraria toda a sua vida. Toda a minha vida, o tempo e mais um dia. você eu penso, por você eu vivo, pra você eu faço, com você eu sonho. Toda minha vida de você eu gosto. Ouvimos com Johnny Alf, do Johnny Alf, Ilusão à Toa, e Silvia Telles, do Tom Jobim e da Luísa de Oliveira, De Você Eu Gosto. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo, com Denise Braga. Hoje o nosso Papo Nutritivo vai festejar no Arraiá e vamos saber um pouco sobre alguns alimentos mais consumidos nas festas juninas. Tem barraquinhas com comidas saborosas, milho, canjica, bocadinha, amendoim. A comemoração do mês de junho já é tradição em várias regiões em todo o mundo. Na Europa, o dia 24 de junho é comemorado desde o século IV, antes com o nome de Joanina, em homenagem a São João. Também comemora-se o dia de Santo Antônio e o dia de São Pedro, mas São João sempre teve mais devotos no continente europeu, e por isso a festa recebeu o nome dele. Quando os portugueses iniciaram a colonização no Brasil, também trouxeram essa tradição das festas. Mesmo que no Brasil, essa época não seja caracterizada pelo início do verão, como na Europa, ela coincidia com a realização dos rituais mais importantes na colheita e na preparação de novos plantios. Por isso, uniu-se a tradição das festas europeias com a fartura da agricultura no Brasil. O mês de junho é a época da colheita de mandioca, cará, inhame, batata doce, abóbora, banana e abacaxi. E ainda é uma época em que se acha os produtos da colheita de milho, amendoim e feijão. Por coincidir com a safra de produtos agrícolas genuinamente americanos, como milho, mandioca, amendoim, batata doce, cultivados pela população indígena, é que nossa festa é saboreada a partir desses ingredientes. E ainda encontramos um toque brasileiro, como castanhas de caju, castanha do Brasil e pinhão. A maioria dos pratos típicos de festa junina são de alto valor calórico. Porém, os ingredientes básicos são de excelente valor nutritivo. Com o amendoim, podemos fazer o pé de moleque, a paçoca. É o segundo maior alimento produzido em todo o mundo. Rico em vitamina C, potássio, magnésio, ferro, cálcio, zinco e fibras. No entanto, 100 gramas desse alimento possui 500 calorias. A partir do milho, podemos fazer a canjica, bolo de fubá e a pipoca. É um dos alimentos mais utilizados no Brasil. Destaca-se pelo elevado teor de vitamina C, folato, tiamina, potássio, ferro e fibras. Outro alimento bem típico é a batata doce, que por ser uma excelente fonte de beta-caroteno, pode evitar o aparecimento de alguns tipos de câncer. Apesar de seu gosto adocicado, esse tipo de batata apresenta quase o mesmo teor de amido que as outras batatas. O pinhão são sementes ricas em proteínas, minerais e vitaminas, além de serem ótimas fontes de ácidos graxos essenciais, cálcio e magnésio. O gengibre, sempre acompanhado do quentão nas festas juninas, é muito utilizado para aliviar náuseas, calafrios e congestão de resfriados. A mandioca, o aipim ou macaxeira é um alimento energético, usado na preparação de tapioca, farinha, polvilho, excelente fonte de carboidratos, de fibras, cálcio, ferro, fósforo e vitaminas do complexo B. Vou disputar, me namorar nesse calor. E esse foi o nosso Arraiá Nutritivo, trazendo informações sobre os pratos típicos dessa época do ano, lembrando que alguns alimentos podem ser substituídos por outros mais saudáveis sem alterar o sabor da preparação. E depois eu volto com mais um Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Este foi o Papo Nutritivo de hoje com a nutricionista Denise Braga, que falou um pouquinho das guloseimas, das festas juninas, das festividades juninas, essas guloseimas, né? Tem muita coisa legal em festa junina, eu gosto muito desse período, mas com moderação, né? Já diria a Denise, com moderação. Se você quer alguma informação sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. E a Denise, então, responderá num próximo programa. Este mesmo e-mail fez uso a ouvinte Débora, que nos enviou o seu repertório do programa Bate-Papo Musical Especial do Mês. Ela pediu para ouvir ainda, com Peri Ribeiro, Barquinho, do Roberto Menescal e do Ronaldo Boscoli. E na sequência, com Toquinho, Vinícius e Maria Creuza, Que Maravilha. A composição é do Jorge Ben e do Toquinho. Dia de luz, festa do sol, e o barquinho a deslizar no macio azul do mar. Todo é verão, amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar, e o sol beija o barco e luz, dias tão azuis. E volta do mar desmaia o sol, e o barquinho a deslizar, e a vontade é de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul, e o barquinho é um coração deslizando na canção. Tudo isto é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. Desmaia o sol, barquinho a deslizar, e a vontade é de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul, e o barquinho é um coração deslizando na canção. Tudo isto é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a tardinha cai. O barquinho vai, a tardinha cai. Maravilha, maravilha, maravilha, maravilha, maravilha. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos na voz do Peri Ribeiro, saudoso Peri Ribeiro, a voz bonita do Peri Ribeiro, Barquinho, a composição do Ronaldo Boscoli e do Roberto Menescal. E na sequência ouvimos com Toquinho, Vinícius e Maria Creuza, Que Maravilha, a composição do Toquinho e do Jorge Ben. Nesse show tem uma história muito engraçada até, que conta a história que o Vinícius, sempre que fazia show, o Vinícius era um tanto barrigudo, e sempre fazia um show bebendo, né, com seu copinho de uísque, ele e Tom Jobim. E desabotoava a calça para não apertar a barriga, até para cantar melhor, enfim. E no fim desse show, que foi na Boate La Fusa, na Argentina, ele, no fim do show, aplausos e tal, ele se empolgou, ele levantou e esqueceu que estava com a calça desabotoada, e a calça riou, obviamente. E aí o público aplaudiu mais ainda, né? E ele ficou sem saber, até que a Maria Creuza conseguiu falar com ele, e aí, enfim, mas aí já tinha caído, e o público aplaudiu mais, mas certamente o público achou que fazia parte nada do cenário, fazia parte do show. Na sequência, vamos ouvir com Nana Caymmi, Sabe de Mim, de Sueli Costa. E do Chico Buarque e do Rui Guerra, Tatuagem, com o Chico Buarque, voltando no repertório da ouvinte Débora. Sabe de mim, mas que eu possa me reconhecer na vitrine, no espelho, nos olhos da gente, que um dia talvez me identifiquei. Sabe de mim, o avesso e o verso encoberto, essa dor não tem jeito, bobagem a gente tentar mais um copo, ela não vai passar. Sabe que eu fui sincera, fui mais aquela inútil inocente. Sabe de mim, mas parece que bebe. Sabe de mim, mas que eu possa me reconhecer na vitrine, no espelho, nos olhos da gente que um dia talvez me identifiquei. Sabe de mim, o avesso e o verso encoberto, essa dor não tem jeito, bobagem a gente tentar mais um copo, ela não vai passar. Sabe que eu fui sincera e fui mais aquela inútil inocente. Sabe de mim, mas parece que bebe. Sabe de mim, mas que eu possa me reconhecer na vitrine, no espelho, nos olhos da gente que um dia talvez me identifiquei. Sabe de mim, o avesso e o verso encoberto, essa dor não tem jeito, bobagem a gente tentar mais um copo, ela não vai passar. Sabe que eu fui sincera e fui mais aquela inútil inocente. Sabe de mim, mas parece que bem. Mas parece que dá. quero ficar no teu corpo feito tatuagem, que é pra te dar coragem pra seguir viagem quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava, que você pega, esfrega, nega, mas não lava. Quero brincar no teu corpo feito bailarina, que logo se alucina, salta e te ilumina quando a noite vem. E nos músculos exaustos do teu braço repousa frouxa, murcha, farta, morta de cansaço. Quero pesar feito cruz nas tuas costas, que te retalhe em postas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva, marcada a frio, ferro e fogo, em carne viva. Corações de mãe, arpões, sereias e serpentes. Rabisca o corpo todo, mas não sentes. Ouvimos com a Nana Caymmi, Sabe de Mim, da Sueli Costa, e o Chico Buarque dele e do Rui Guerra, Tatuagem. Uma belíssima canção do Chico Buarque. Lembrando mais uma vez que esse é o nosso especial do mês, e quem fez o repertório, quem nos enviou o repertório, foi a ouvinte Débora do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, e está compartilhando o seu gosto musical. Na sequência, vamos ouvir com Emílio Santiago, Última Forma. A composição é do Baden Powell e do Paulo César Pinheiro. E com Marília Barbosa, Uma Rosa em Minha Mão, composição do Toquinho e Vinícius. Eu bem que avisei. Pois é. Vai desmoronar hoje ou amanhã. Um vai se curvar, e graças a Deus não vai ser eu quem vai mudar. Você perder. E sabendo com quem eu lidei, não vou me prejudicar, nem sofrer, nem chorar, nem vou voltar atrás. Estou no meu lugar, não há razão pra se ter paz com quem só quis rasgar o meu cartaz. E agora pra mim você não é nada mais. E qualquer um pode se enganar, você foi comum. Pois é, você foi vulgar. O que é que eu fui fazer quando dispus te acompanhar? Porém, pra mim você morreu. Você foi castigo que Deus me deu. Não saberei jamais se você mereceu perdão. Eu não sou capaz de esquecer uma ingratidão, e você foi uma a mais, e qualquer um pode se enganar. Você foi comum. Pois é, você foi vulgar. O que é que eu fui fazer quando dispus te acompanhar? Porém, pra mim você morreu. Você foi castigo que Deus me deu. E como sempre se faz, aquele abraço, adeus e até nunca mais. Procurei um lugar com meu céu e meu mar, não achei. Procurei o meu par, só desgosto e pesar encontrei. Onde anda o meu rei que me deixa tão só por aí? A quem tanto busquei e de tanto que andei me perdi. Quem me der encontrar, ter meu céu, ver meu campo florir e uma rosa se abrir na minha e de tanto que andei me perdi. Quem me der encontrar, ter meu céu, ter meu mar, ter meu chão, ver meu campo florir e uma rosa se abrir na minha mão. Ouvimos com Emílio Santiago, Última Forma, do Baden Powell e do Paulo César Pinheiro. e na sequência com Marília Barbosa, Uma Rosa em Minha Mão, do Toquinho e Vinícius. Chegando agora no finalzinho desse nosso encontro de hoje, vamos ouvir a última música pedida pela Débora, que é uma gravação muito bonita da Ângela Rorô, de Simples Carinho, e a composição é do Abel Silva e João Donato. Thank you. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. E eu quero agradecer à ouvinte Débora, que nos enviou hoje a lista do seu gosto musical, né, a lista das músicas preferidas dela, para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar a cada última semana de cada mês. E quero agradecer também a você que esteve com a gente, acompanhando o nosso programa, ouvindo até agora e curtindo de certo essas músicas bonitas que a gente colocou aqui para você, compartilhando com você esse gosto do nosso ouvinte. Quero convidá-los a estarmos juntos no próximo programa, quero convidá-los a divulgar a nossa emissora, o nosso programa, quero ainda convidá-los a participar pelo bate-papo musical 1@gmail.com com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais e o envio da sua lista das músicas para o nosso especial do mês. Na próxima semana estaremos de volta com mais um bate-papo musical. Até lá, fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.